Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio. Agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 2 de maio, uma linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, e é com essa bela imagem do Parque dos Ipês que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui também Piracicaba, Geraldo, está maravilhoso. Só que em vez do Parque dos Ipês, eu tenho o Campo do 15 de Novembro aqui, eu e o Alan, né? O Alan não vê porque eu acho que o apartamento dele é para o outro lado, mas eu estou aqui diante do 15 de Novembro. Um bom dia a todos, que todos nós possamos nessa manhã fazer ótimas reflexões a respeito da doutrina dos Espíritos e todos juntos podemos avançar um pouquinho mais no conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos. Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de Espiritismo. É, manhã deliciosa, né, Geraldo? Manhã deliciosa. Eu vejo 15 de lado, assim, viu? Pelo menos quebra meu galho, porque antigamente, quando o 15 entrava em campo, havia uma solta de rojões enorme. Acho que o Luiz escuta isso aí dentro da casa dele. Oi, escuta direto. Aqui passa de lado, assim, de lado e vai lá para a janela do Luiz, né? Mas não é fácil, não. O pessoal faz festa, é assim mesmo, né? E vamos, que hoje nós temos dois assuntos simples para tratar, né, Luiz? Né, Geraldo? Senhora, complexo assunto. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje ele foi batizado com o próprio título que o Kardec colocou no livro A Gênese, que é O Instinto e a Inteligência. São dois temas muito amplos, muito cheios de teses, muito cheios de observações, e que ao longo do tempo, e mais detidamente nos últimos 15, 20 anos, mudaram-se conceitos, mudaram-se apreciações, mudaram-se as teses. É um assunto que ainda precisa ser muito bem estudado. Então, o programa de hoje é o instinto e a inteligência, assim como está no livro A Gênese. E como editorial, como introdução, eu escrevi o seguinte: entrar na origem, na fisiologia, e no significado do instinto e da inteligência é mergulhar no universo ainda pouco conhecido e lentamente esclarecido pelos avanços e conquistas da ciência. Acredito que Allan Kardec tenha feito esse estudo sobre o instinto e a inteligência para demonstrar que as atitudes e os comportamentos observados na criatura humana têm origens variadas, com diferentes influências filogenéticas e por vezes subordinada ao mecanismo genético do corpo biológico e que se perpetuam ao longo do tempo enquanto são úteis para a evolução da espécie. Muito bem, meus amigos, esse é o começo, a nossa introdução do programa Visão Espírita e agora nós vamos para, como sempre fazemos, abrir o livro Fonte Viva e depois o Parábolas e Ensino de Jesus de Caibar Schutter. E a lição de hoje escolhida, do livro Fonte Viva, foi o capítulo 140. O título é Após Jesus. E a frase selecionada por Emmanuel foi do Evangelho de Lucas, quando ele escreve: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E Emmanuel assim escreve: a multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém. Epa. Acho que deu uma dificuldadezinha na internet do Geraldo. Eu vou pegar o texto, eu estou continuando aqui. Está na mão, né? O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. É isso aí, Luiz. Essa lição é muito bonita, porque, inclusive, ela orienta, né? Ela orienta aqueles que estão se iniciando, né, no conhecimento do Evangelho. Realmente, você se apresenta e passa a viver o Evangelho pela sua... pela vontade, pelo que o Evangelho lhe atrai, pela sua grandiosidade, a sua situação bela como é. Agora, é um alerta essa lição para nos mostrar que todos nós teremos que passar por essa etapa do sacrifício. Porque, como ele mencionou, ninguém queria ajudar, todo mundo envergonhado, todo mundo se escondendo. Agora, aquele estrangeiro que se propôs a carregar a cruz, que topou a parada, ele vai passar por outras fases, que é o gozador gozando dele, né? Aqueles que se omitem, tentando ridicularizar aquele que está dando o exemplo. Então, o Evangelho implica nessas coisas. E essas lições são as lições que nos alertam, né? Porque que isso existe, que vai acontecer conosco e nós passaremos na prova a partir do momento em que vivenciarmos estas questões e sairmos dela ileso. Quer dizer, então a lição é uma coisa muito bonita no sentido de alertar-nos, né? Não é só essa beleza do Evangelho, do Espiritismo, mas vai chegar o momento que você vai ter que carregar a cruz do deboche, da gozação, de todos esses sentidos. É isso aí, Geraldo. Deixa eu só me justificar, Alain e Luiz e queridos ouvintes. Deu uma oscilação na luz e apagou. Ficou uns 10 segundos apagado, eu saí do ar. Então, você precisa pagar a conta, precisa pagar a conta, senão acontece isso mesmo. Relaxa, Geraldo. Alain, os seus comentários, Alain. A gente está dependente desses sinais de internet, não é fácil, Geraldo, fica tranquilo. E nós fizemos malemar o curso de datilografia, então calma. Olha, acho que faz parte da nossa cruz aí que o texto está falando, né? A gente recebeu aí como incumbência, ou melhor, vou até mudar um pouquinho. Nós nos colocamos como incumbência, porque aí é uma vantagem sobre esse carregador da cruz. Nós nos colocamos como incumbência divulgar o Espiritismo aos domingos, né? O Luiz sabe disso, o Geraldo, não sei se ele já escutou isso, vira mexe, vem um amigo tentador, fala assim, Alain, mas todo domingo? Nossa, mas tem tanta coisa para fazer domingo, você fica lá no programa, você prepara o programa antes ainda, você tem que trabalhar para isso? Então, assim, e isso porque a gente faz com muita alegria. O carregador da cruz, ele foi imposto a ele, né? Tem aquela outra frase lá, pegue a sua cruz e siga-me, né? Então, nós pegamos, é uma cruz bem suave, não tem jugo pesado aqui. A gente, por sinal, goza de muito prazer de estar juntos e conviver juntos nesse trabalho. Mas, esta semana mesmo aconteceu um episódio comigo que eu acho que é interessante, porque eu não fico fazendo prosélito, né? Falando para todo mundo, eu sou espírita, com a bandeirinha assim na mão, né? Sou espírita, não, eu não faço isso. Quando alguém pergunta, eu não omito, mas eu não fico fazendo uma divulgação assim, né? E daí estava um rapaz lá perto de mim que é evangélico, e do lado estava um outro que é em cima do muro, né? Então ele falou, você estava falando ontem para mim mal do espiritismo? Fala para o Alain agora, ele é espírita. Aí ele olhou para minha cara, você é espírita? Eu falei, sou. Não é que eu estava falando mal. Eu falei, não, meu querido, você não precisa se defender. Quem está te acusando é ele, não eu. Ele que está falando que estava falando mal. Eu acho que você estava ignorante falando do assunto. Pode ficar tranquilo. Né? O que, que você estava falando do espiritismo? Não, porque eu não consigo entender, falou. Eu falei, olha, a nem todos é dado entender mesmo. As coisas vão chegando aos poucos na nossa mente, na nossa capacidade de entendimento. E você está feliz lá onde está frequentando? Não, super feliz, as pessoas me acolhem e tal. Falei, ótimo, continue lá, está muito bom o que está fazendo, melhor do que ninguém, que gente que nem nada faz. Então você está na frente de muita gente, fique tranquilo. Aí ele falou assim, então quer dizer que você está na minha frente? Eu falei, agora exatamente estou na sua frente, nós estamos conversando, estou na sua frente. Aí ele falou assim, não, é pelo que você falou, um dia quando eu entender mais, eu vou ser espírita. Ah, isso eu tenho certeza. Quando você entender um pouquinho mais o evangelho, você vai ser espírita. Mas ele ficou ofendido da minha fala, né? Assim, ele ficou magoado com aquilo, né? E daí ele saiu de perto e tal. Mas veja, que é um cara que está pensando. Dali uns 20 minutos ele voltou perto de mim. Alain, mas por que que eu vou estar... Tá... Por que que eu... O que que eu vou pegar mais que eu não peguei ainda? Então você vê que era uma mente que ela está ávida pelo conhecimento. Ele está querendo mudar. Ele está querendo estar atualizado e ir para frente. Mas ele tem a capacidade de entendimento dele. Mas é um processo natural que a gente receba muita crítica, né? Eu lembro uma ocasião que eu entrei numa loja de um cliente amigo até muito tempo, e ele se converteu a ser evangélico numa fuga do uso de drogas. Então ele trocou uma pela outra, assim, né? Vamos falar assim, né? E aquilo virou para ele a busca do prazer, a convivência dentro daquela igreja. A hora que eu entrei, a loja cheia, funcionário cheio, ele falou assim: "E vem o emissário do capeta. Ele é espírita, não sei o quê, papá." Mas no meio da loja, assim, né? Sendo que eu acolhi ele por mais de 3 anos, assim, eu cheguei a pegar ele na sala dele em crise de overdose e levar para o hospital. Cheguei a levar ele para o hospital mais de 4, 5 vezes, né? Mas eu era emissário do capeta, né? Então, aí ele falou, e todo mundo ficou olhando assim, todo mundo ali me conhece, né? Todo mundo ficou constrangido por ele, não por mim. Pelo papelão que ele estava fazendo, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim: "Viu, escuta, por que que você falou que eu sou emissário do capeta?" "Não, porque você está no espiritismo e você não combina com aquilo." Eu falei: "Por que não?" "Não, porque você é uma boa pessoa." Eu falei: "Ah, ué, peraí, tá incoerente. Eu então não sou emissário do capeta?" "Não, você não, o espiritismo que é. Você está no lugar errado." Eu falei: "Por quê?" "Não, porque você é muito bom para estar tá lá." Eu falei: "Peraí, lá estão os piores?" "Sim." "Quem que vai salvar os piores? Tem que ter alguém lá. Deixa eu lá. Eu estou salvando os piores, então." Aí ele falou: "É, pensando assim, acho que você está certo mesmo, Alan. Então continue lá. Continue lá." E até hoje ele fala: "Você continua lá? E aí, está resgatando muita gente?" Eu falei: "Eu estou tentando, cara." Então, assim, a visão do mundo continua igualzinha da época de Jesus. Não mudou nada. Não mudou nada. Se você levantar uma bandeira de vivenciar o cristianismo de verdade, aquele cristianismo puro de Jesus, lá da época de Jesus, cara, você vai ser alçado a uma cruz. Você pode ter certeza disso, tal qual foi Jesus. Mas que a gente, como ele acaba, abençoe a nossa cruz e consigamos segui-lo, né? Sem medo, buscando a nossa evolução, a nossa redenção dos nossos comportamentos ainda viciosos, que a gente possa chegar a servir melhor ao cristianismo e a esse processo de levar luz aos corações. Quase sempre observamos nos textos do Emmanuel ele se utilizar do símbolo associado a um fato que aconteceu. E nessa lição especificamente, ele utiliza a cruz como um símbolo de compromisso, de responsabilidade de trabalho. Para nós que estamos aqui, isso não é uma dificuldade estar aqui, é só o trabalho de constantemente ler, estudar. E dividir com todos um pouquinho que a gente acaba lendo aqui. E eu acredito que simbolicamente isso represente para o mundo uma cruz. Essa cruz é esse trabalho, é essa persistência, porque a gente observa que nem todas as pessoas pactuam de constantemente estar estudando, estar vendo, então isso acaba representando uma cruz. É dessa maneira que eu vejo essa cruz. Que nós estamos carregando aqui. Pois não, Alan? Você falou uma coisa importante, Geraldo. Quando você fala que nem todo mundo compactua com a ideia do estudo, eu digo até que algumas pessoas chegam a ficar incomodadas de você estudar, Sim. porque elas não conseguem entrar nesse processo. Elas E estão isso, Alan, distraídas. aquilo que você falou. Eu não vou dizer toda semana, mas quase toda semana, você fica todo domingo, você perde o domingo lá, fala, não, eu ganho. Mas para a cabeça dele é perder, para mim é ganhar, Exatamente. né? Muito bem, meus amigos, estamos aqui ao vivo com energia. E agora vamos passar ao segundo bloco do programa, que é o Parábolas e Ensinos de Jesus do Caimbá Schutel. E o texto de hoje, particularmente, é interessante. E está, de uma certa forma, ligada a esse texto do Emmanuel no Fonte Viva. E o capítulo de hoje é Jesus e o Centurião. O centurião, em geral, era um soldado romano promovido a uma escala mais hierárquica acima e que controlava em torno de 100 soldados obedecendo às ordens que vinham de Roma. Então, ele era um soldado experimentado que comandava uma tropa. Então, está Jesus e o centurião. Então, eu vou fazer a leitura do texto registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Escreve Mateus: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. E disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai; a outro: vem cá, e ele vem; e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo-vos que muitos virão do Ocidente e do Oriente e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. E posteriormente, o Caibá, ele desenvolve um texto muito interessante, é um pouco longo, mas é muito interessante, abordando particularidades desse diálogo. Mas eu peço a Luiz que faça as suas considerações, trazendo mais luz sobre esse texto evangélico. Luiz. O posicionamento do centurião é um posicionamento firme de alguém que conhece a capacidade de Jesus. Embora ele não tivesse tido maior contato com Jesus, mas ele conhecia os feitos e ele reconhecia a capacidade de Jesus em realizar aqueles feitos. Então, aquilo que ele, de uma forma concreta, tinha de consciência da sua autoridade sobre os soldados, ele também tinha consciência da autoridade de Jesus sobre as hostes espirituais. E a consciência é aquilo que Jesus depois definiu, ele tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Então, aquele cidadão, sobre a ótica espírita, ele não tinha tido contato com o Evangelho naquela encarnação, mas, sem sombra de dúvida, ele já trazia de outras encarnações essa consideração, esses conceitos. Isso era muito maduro nele. Então, aquela atitude de Jesus, pura e simplesmente, despertou nele toda aquela consciência. É aquele espírito milenar que ali se pronuncia. Eu não sou digno de que você vá até a minha casa, né? Na minha casa tem todas aquelas impurezas de um cidadão que vive, né, em contato com a maldade e não é digno de você estar lá. Quer dizer, ele dava a Jesus toda a autoridade que ele tinha consciência que Jesus tinha. O nome disso é fé, né? E é por isso que Jesus falou: nem em todo Israel encontrei uma criatura com tanta fé. Porque Jesus, inclusive, se pronuncia em relação àqueles que, teoricamente, achavam, né, que estavam em contato permanente com o Evangelho e com Jesus. Aquelas criaturas que tinham, na sua vivência, o hábito de cumprir as regras da religião. Então, são criaturas que fazem tudo aquilo que a religião manda, mas, em compensação, não vivencia a consequência daquilo. E o centurião, não. O centurião botou toda a fé e disse para ele: você não precisa ir lá. basta que você se pronuncie e o meu servo vai ser curado. Então, Jesus encontrou nele a fé viva. E Jesus realça através desse seu posicionamento. A tua fé te curou, né? Então, só pela tua fé você vai ter aquilo que você colocou. Eu ordeno que o teu empregado se cure. E ele curou. Então, é justamente esse ponto que, transportando para nós não precisamos que Deus esteja ao nosso lado. Nós não precisamos vê-lo. Basta a nós a crença de que ele é capaz. Isso, esse conceito, essa certeza na prece é uma alavanca maravilhosa. É isso aí, Geraldo. Seria muito interessante você... eu vou falar. Muito interessante, Luiz, essas suas considerações, e acaba sendo até emblemático a seguinte cena. O centurião, ele era uma autoridade romana entre os soldados. E ele vai a Jesus. Né? Ele vai a Jesus e muitas pessoas vendo. Quer dizer, ele rompe aquele receio de se identificar como aquele que acredita em Jesus. E mesmo ele fardado, porque o Caibá fala isso, ele fardado, ele se vestiu, daquela forma fardado, ele foi a Jesus. E humildemente ele falou, eu não tenho dignidade para receber você na minha casa. Isso mostrou, como você disse, a fé. E o prêmio da fé é a cura, é o caminho, é a luminosidade que você recebe. E todas as vezes que nós nos aproximamos daqueles que exercem a fé, essas pessoas têm um magnetismo natural, magnetismo de crença, de entendimento, de fraternidade. E foi isso que Jesus identificou nele. Jesus, ao olhar para ele, a cena descreve Jesus olhando firmemente para ele, Jesus não estava vendo apenas aquele corpo, ele estava percebendo os movimentos daquela alma que se dirigiu a ele, rompendo os paradigmas das crenças daquelas épocas, não só a crença judia, mas também a crença romana. Então, naquele momento, o centurião declarando essa vontade, essa fé, ele rompeu paradigmas e barreiras. E é esse gesto que Jesus falou, eu nunca vi em Jerusalém tanta fé como ele faz aqui. Porque no texto anterior, no Fonte Viva, ao Jesus carregar a cruz, várias pessoas fingiram que não o conheciam e não queriam revelar que acreditavam em Jesus para não serem punidos. E esse centurião faz o contrário. Ele se denuncia, ele se apresenta, ele se põe como eu acredito em você, Jesus, e eu reconheço a minha pequenez espiritual. Mas ele, outra coisa que é interessante, Luiz, ele pede pelo outro, ele não pede para ele. Isso é um gesto muito bonito de desprendimento, de abnegação. Eu estou pedindo que você cure aquele, não sou eu, é aquele. Então, havia um interesse pelo próximo. Daí o destaque da fé que Jesus teve nesse momento. Então, que todos nós, ao longo de nossa vida, de nossos comportamentos, a gente possa exercer essa fé. Eu já estive ao lado de pessoas maravilhosas. Tem uma senhora, assim, uma pessoa muito humilde, muito simples, mas ela tem uma fé impressionante. Você chegando ao lado dela, ela se torna uma pessoa muito grande. E olhando para ela pela parte física, é uma pessoa extremamente simples. É comum as pessoas se aproximarem dela e se sentirem pequeno. E ela é uma faxineira. E você olha assim, como ela consegue expressar essa fé? Então, essa fé é um sentimento que é íntimo, que é dentro dela mesma. Alan, você tem algumas palavras, Alan? Eu tenho que ter fé para funcionar esses equipamentos aqui, senão não vai funcionar. Porque... Não, para vocês terem uma ideia, eu estou com um telefone novo, porque o outro estava dando um problema, né? Aí, de repente, no meio da nossa conversa aqui, ele falou que o telefone, novinho, tem uns dias o telefone, estava aquecendo muito, ele ia desligar automaticamente, e desligou. Eu falei, Falei, mas que legal, parabéns. É um programa cheio de fenômenos, Fenômenos de materialização, olha, até de aquecimento, né? Aqueceu. né? Mas foi, sabe o que foi? Eu fui falar mal dos outros aqui, foi isso aí. Aí ele falou, parou. Mal dos outros eu já não deixo. Aí já desliga sozinho. Censura. O telefone tem censura. Bom, mas. E vamos ver se ele aguenta agora sem aquecer outra vez até o fim do programa, né? Mas talvez eu saia daqui a pouco outra vez. Só tentar não falar mal de ninguém, que daí ele mantém aqui. Acho que ele tem algum sensor aqui, né? Essa é uma passagem muito significativa para mim. Sempre que eu leio esse texto, eu imagino quanta humildade esse centurião teve, porque o centurião, o nome já diz, né? Ele era o comandante de 100. Então ele comandava 100 soldados. Ele era um sargento, vamos falar assim, né? Ele era um comandante de 100 pessoas ali. E eles eram escolhidos pela justamente a capacidade de comando e de lidar. Se hoje é difícil comandar 100 soldados, você imagina há 2.000 anos atrás aqueles soldados primitivos que estavam acostumados à guerra, a matar, à selvageria, né? Então o centurião ele tinha realmente um poder muito grande sobre aqueles homens que ele comandava, porque senão ele não dava conta. E olha que humildade ele teve, né? A gente às vezes imagina que por isso que eu não gosto de generalização, né? Que todos os soldados romanos eram contra Jesus. Também não é verdade. Que todos os romanos eram contra Jesus. Também não é verdade. Então todos os judeus eram contra. Não, também não é verdade. Então a gente às vezes tem uma tendência em generalizar e aí a gente vê um exemplo justamente ao contrário. É um soldado humildemente vai pedir ajuda para outro, não para ele, né? Vai pedir, como o Geraldo frisou bem isso, ele vai pedir ajuda para alguém que está precisando e tem tamanha fé a ponto dele entender que se ele, que é um centurião, se ele mandar um soldado carregado aqui para lá, o soldado faz porque teme a ele, né? Como que Jesus não pediria para alguém fazer alguma coisa, essa pessoa não faria? Ele vê aquilo, ele entende Jesus muito maior do que ele. Então, assim, se eu que sou um mísero centurião faço isso e as pessoas me escutam, como que para você não? Claro que sim, pode mandar, né? Então, por isso que Jesus reforça que ele tinha uma fé enorme, porque ele via Jesus dessa forma, mas nem todo mundo via, né? Nem todo mundo vê, não é nem todo mundo via, nem todo mundo vê. Então, eu acho assim, e Jesus, ele arremata bem, né? Falando justamente desta fé desse homem, enaltecendo a figura dele e falando que nunca viu fé daquele tamanho. Olha que fala, né? Ele vivia entre 12 apóstolos que não tinha a mesma fé, porque ele nunca viu fé daquele tamanho. Né? Então, realmente é um texto muito cheio de significados que cabe. Eu vou convidar todo mundo a pedir na internet, se não tiver o livro, a buscar o Parábolas e Ensinos de Jesus de Kai Bar-Schutel. Eu só não publico no Facebook porque ele é longo o comentário, então fica muito grande lá para o Facebook. Mas vocês pegam aí, está aí o nome aí embaixo da tela, Parábolas e Ensinos de Jesus de Kai Bar-Schutel. Jesus e o Centurião. Vai aparecer o texto ali na internet. Dá uma lida, pensa a respeito, faz esse exercício. Continua o programa depois que acaba o nosso horário ao vivo. Faz essa reflexão. Se puder convidar alguém para discutir com você, ótimo. Acho que esquentou outra vez. É interessante, Esquentou outra vez. interessante observar também o seguinte, né? O centurião podia ordenar a Jesus que fosse lá, né? Afinal de contas, ele era uma Também não autoridade sei, no né? mundo, né? Então ele usou de humildade pedindo a Jesus que ordenasse dali, né? Então realmente Jesus identificou com muita propriedade. É uma fé inquebrantável. E já temos o um comentário aqui que o Francisco Moretti já até comprou Parábolas e Ensinos de Jesus. Ah, Então é isso aí, gente. que bom, Eu falo de comprar pelo seguinte: o livro do Caibar, a renda do livro do Caibar, ele mantém, ajuda a manter um trabalho lá na cidade de Matão. Então, toda a editora, os diretores da editora, todo mundo que trabalha na gestão da editora, não ganha salário. Né? Só ganha salário o pessoal que trabalha fazendo livro lá. Os que estão à frente na gestão são espíritos abnegados que trabalham sem renda, em nome de uma instituição que eles ajudam com a verba. Então, eu falo que pode puxar na internet para ser uma leitura rápida, mas quem puder comprar o livro está ajudando uma instituição também e ficando com um livro que pode toda hora tá consultando, tá bom, gente? E a leitura desse texto é importantíssima, porque nós abrangemos o quê? 10% do que está abrangido ali. E você lendo, você vai beber tudo que tem lá. É isso aí. Sim, lendo você apreende muito mais, né? Muito bem, meus amigos, 10 horas e 6 minutos. E agora nós vamos entrar no terceiro bloco do programa Visão Espírita, que são as perguntas e respostas que sempre agradam muito os nossos queridos ouvintes, né? E o título de hoje, como já foi dito, é O Instinto e a Inteligência. E lá atrás, eu cheguei lá, vários anos atrás, eu estudei sobre o instinto e a inteligência. É um assunto muito mais amplo do que nós possamos imaginar. E, curiosamente, vários conceitos foram mudados. Então, quando eu peguei o livro para fazer o programa, eu vi as perguntas do Kardec, eu procurei entender aonde ele queria chegar, e foi aquela introdução que eu fiz. Kardec queria destacar alguns aspectos que, às vezes, passam despercebidos, e ele teve sucesso ao fazer esses textos. Então, eu peguei os textos, li, e eu fui fazendo as perguntas que eu vou começar agora, né? Falando sobre o instinto, eu vou me dirigir ao Luiz primeiro. O instinto é um impulso natural, interior, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. E aí eu pergunto ao Luiz, na visão espírita, qual a importância do instinto para a evolução das espécies? O instinto sinaliza uma causa inteligente? Posso responder, né? Pode. Isso. Então, na realidade, o instinto, ele não nasce do nada. O instinto é uma coisa que é desenvolvida. Esse texto me chamou muita atenção, e principalmente por uma questão que vira e mexe, ela está sempre vindo à tona. Por que que Deus não criou o ser humano perfeito? Por que que ele precisa pastar tanto para chegar à perfeição, né? E essa lição de hoje, ela veio trazer muita luz sobre essa questão. Porque o instinto, ele é desenvolvido de uma forma natural e de uma forma sequencial muito intensa. Na realidade, Deus criou o ser simples e ignorante. A partir das experiências vividas, começou a nascer o instinto. Mas, antes de que o instinto fosse formado, existia uma coisa que se chamava elaboração. Hoje, por exemplo, nós estamos elaborando as questões morais. Então, com o nosso livre-arbítrio, nós estamos elaborando as questões morais e elas vão se sedimentando a ponto de se virar instintivas. Você quer ver uma coisa? Ele cita o exemplo do andador da criança. Mas vamos citar, por exemplo, a bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, é um parto, porque você quer prestar atenção no que você está fazendo, quer dominar aquilo. E então é uma dificuldade danada, mas você está prestando atenção em todos os movimentos que você faz. Então, aqueles movimentos que se tornarão automáticos você os repetiu inúmeras vezes. E depois de repetir inúmeras vezes e você assimilar aquilo de uma forma automática, você tornou-a instintiva. Entrou no automático. A gente usa muito essa expressão, entrou no automático. Agora, é o automático que faz essa situação. Mas antes de se tornar automático, nós vamos raciocinando. O pedalar a bicicleta é um parto. Você para se equilibrar em cima da uma bicicleta e dar a primeira pedalada, é uma coisa que você toma, você cai, você se arranha. Agora, depois da primeira pedalada, vem a segunda, e aí, inclusive, tem aquela, né, quando você aprende com o pai está te ajudando a manter o equilíbrio, mas quando você começa a manter o equilíbrio, você é solto sozinho. É o que os espíritos fazem. Todos nós temos protetores. Então, os espíritos protetores nos seguem em todo o processo da evolução. Agora, a partir do momento que a gente demonstra que já pode se equilibrar em cima da bicicleta, eles deixam a gente pedalar sozinho, que é para desenvolver o automático. E a evolução, ela se processa assim. A sabedoria de Deus é tão grande que ela vai nos fazer perfeito através do exercício. Aí nós seremos perfeitos, muito mais perfeitos. Aquela coisa do perfeito, criado perfeito, a própria igreja provou que não dá certo. Ela criou os anjos perfeitos e eles decaíram. Então, o ser humano, ele tem que construir a sua perfeição, da mesma forma que ele construiu o sangue circulando, inclusive contra a gravidade. Eu fico me imaginando esse processo sendo desenvolvido, sendo criado, tentando automatizá-lo. É um esforço de milênios. Por isso que a gente vê que a Terra teve milhões, né, de anos antes que o surgimento do ser humano. Por quê? Porque nas classes inferiores, nos seres inferiores, se desenvolveu toda essa capacidade de executar aquilo que hoje nós não temos a mínima consciência. Nós todos hoje, tem muitos, é aquilo que chama o sistema nervoso, o simpático, né? Então, que é no automático. Por quê? Porque foi elaborado. Assim como nós vamos elaborar a moral, como nós vamos elaborar o amor. E quando tudo isso estiver elaborado, o espírito pode realmente se tornar perfeito, mas participando dessa construção. E aí é um espírito que Deus o livre, né? Aí não decai nunca, porque construiu o seu alicerce. É a casa construída sobre a rocha. É isso aí, Geraldo. Exatamente, Luiz. Todos nós ainda não temos a condição moral de entrar na origem das causas, né? O ser humano ainda ele vive de observação. E o entendimento de que existe um instinto, pela ciência, nós estamos na fase de observação. E observando os seres vivos, percebe-se que há um instinto. E eu acredito que esse instinto seja um mecanismo da evolução. É uma parte, é um passo da evolução dentro da nossa realidade. Muito bem. E agora, perguntei o instinto ao Luiz, vou perguntar ao Alan sobre a inteligência. Alan, sendo a inteligência a faculdade de conhecer, compreender e aprender, de resolver novos problemas e conflitos, eu pergunto a você, na visão espírita, a inteligência foi uma conquista gradativa do espírito imortal? A inteligência cresceu, evoluiu, ela se modificou ao longo do tempo? Ou seja, hoje, O homem pensa melhor do que pensava há 2.000 anos atrás? Eu acho que a resposta é bem pensa melhor, mas assim, a inteligência vem se desenvolvendo, sim, né? Porque se a inteligência, ela sempre se desenvolve. Se a gente chama a inteligência de capacidade de resolver problemas novos, os problemas vão se apresentando e a gente precisa ir atuando sobre eles, para desenvolver a nossa inteligência e, ultrapassar esses obstáculos na nossa evolução. Mas há um detalhe aqui, que essa inteligência, ela, quando encarnada no homem, ela tem um ponto importante, né, que é desenvolvido, que chama razão, né? Então, nós não só temos a capacidade de resolver problemas novos, mas resolvemos problemas novos, com mais lucidez, né? Utilizamos do nosso livre-arbítrio, e podemos escolher entre o certo e errado, o melhor do pior. Eu falo que para tudo na vida a gente tem pelo menos duas escolhas. Ou eu vou, não vou, fico, não fico, faço, não faço, aceito, não aceito. Enfim, a gente tem escolha. A escolha é da razão, a escolha é dessa inteligência desenvolvida, a escolha é desse raciocínio aprimorado, né? Então, por que que perante uma mesma situação, um escolhe o certo, outro escolhe errado? Porque o que está se fazendo da inteligência do raciocínio, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa, ela vê uma oportunidade de pegar um dinheiro que está em cima da mesa como uma oportunidade e ela acha um jeito inteligente de surrupiar o dinheiro, esconder no bolso dela e sair com aquele dinheiro no bolso. O outro vê o dinheiro da mesma forma e fala para o proprietário do dinheiro, fala: meu querido, olha que esse dinheiro aqui tá mal guardado, é melhor você guardar num outro lugar porque ele pode sumir. Então, é a mesma inteligência, só que uma está usando para o bem e a outra está usando para o mal. Quando essa inteligência ela vai se desenvolvendo, a gente vai chegando cada vez mais perto de uma lucidez, né? A gente vai conseguindo ter mais responsabilidade na nossa escolha do racional, né? É um processo que é contínuo em desenvolvimento, ele não para, né? Agora, o pulo da capacidade de inteligência para a responsabilidade, para a sensibilidade, para sublimar nossas emoções, é um pulo, né? A gente traz lá da psicologia o conceito que nós temos um id pulsional que nos manda fazer as coisas. E nós temos um superego que nos dá uma certa ética para frear as coisas. E esse ego é o ego que aquilo que nós somos, que negocia com esse id, com esse superego. Eu tenho que fazer, mas eu posso fazer, eu devo fazer, é da minha alçada fazer ou não é? Não é simplesmente pela inteligência sair fazendo, né? Todos esses processos são condicionamentos dessa inteligência. Nós só vamos aprimorar e aprender a utilizar bem a inteligência utilizando a inteligência. Então, a gente vai utilizando e vai errando, vai acertando, é um processo natural. A gente não tem que se condenar por errar. E nem também se orgulhar de acertar. São processos no mesmo fio condutor do desenvolvimento da inteligência, mas é necessário que a inteligência, que sempre se desenvolva, vá ganhando corpo com sensibilidade, com responsabilidade. E principalmente com a sublimação das emoções, que a gente consiga ser mais educado, mais respeitoso, que a gente consiga falar sem agredir. Isso é um refinamento da inteligência, que a gente consiga daí conviver sem agredir ao próximo. Acho que era mais ou menos isso, Geraldo. Muito interessante a gente observar essas respostas. Ao olharmos as grandes conquistas da sociedade, dizendo, aqueles grandes escritores, o que a ciência conseguiu na engenharia genética, o homem chegando a Marte, percebe que houve uma evolução, que tá, é muito diferente a quantidade de informações que recebemos hoje do que recebemos no passado. Ela falou, é o exercício dessa característica que evolui o homem, né? Muito bem, excelente. Agora passamos para um outro tema, que é o seguinte. Luiz, na natureza, tudo converge para a evolução. Há milênios atrás, o instinto prevalecia sobre a inteligência. Hoje observamos que a inteligência, de fato, se sobrepõe aos instintos. E aí eu pergunto ao Luiz. Luiz, essa inteligência destacada pelo Alan, ela é o ápice da nossa cadeia evolutiva? Ou você acredita que outros recursos mais evoluídos do espírito possam agregar mais valor à inteligência humana? Ô, Geraldo, eu acrescentaria ao instinto e à inteligência, eu acrescentaria a intuição. Que a intuição, ela se soma a isso, se valendo da experiência vivida. Tudo que nós vivenciamos se torna um aprendizado. Então, imagina um ser com 1.000 encarnações. Em cada encarnação, ele desenvolveu uma capacidade, uma habilidade. E essas habilidades vão se acumulando, mas cada habilidade dessa, cada capacidade, ela permanece naquela personalidade vivida naquele momento. Mas essa soma das personalidades cria uma coisa que nós conhecemos sobre caráter, que é exatamente a tendência que nós vamos tendo montada nas experiências das personalidades e que vai solidificando posições. Por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, não se modifica o caráter. Realmente, a modificação do caráter implica em muitas vivências, porque é mudança de rumo. Quando nós estamos vivendo na presente encarnação, através da intuição, nós aproveitamos tudo aquilo que está carregado no nosso caráter. Se esse caráter é bom, sem sombra de dúvida, isso será ótimo. Agora, se esse caráter é mau, isso aí realmente vai ser um trabalhão para mudar. Por isso, aquela colocação, né, conhece-te a ti mesmo, porque ela permite que a gente se analise. É muito mais fácil você consertar uma coisa que você detectou que tem problema. Porque se você não detecta isso, você vai indo no automático. Aí você vai repetindo os erros cometidos em toda a sua trajetória. Nós, espíritas, temos uma ferramenta fantástica para trabalhar isso. Porque em nos conhecendo, todos nós sabemos, né, que quando você quer guardar um determinado lugar, você deve colocar sentinelas naquele lugar onde você é mais vulnerável. Então, se existe um ponto na edificação que é mais vulnerável, você concentra maior número de sentinelas ali. A mesma coisa conosco, com o nosso caráter. Se eu percebo que eu tenho uma deficiência de caráter, eu concentro os meus esforços em cima daquilo. Aí eu uso a minha inteligência. Então, a minha inteligência somada à minha intuição, eles vão reforçar a minha capacidade de direcionar o meu caráter numa direção onde, no futuro, eu terei uma coisa diferente do que eu tenho hoje. Mas uma das coisas muito importantes que tem é eu ter consciência que a natureza não dá saltos. Então, eu não posso me desanimar porque os meus arrastamentos e as minhas tendências me conduziram a uma direção que conscientemente eu tenho que estar errada. Eu já adquiri o principal. Eu já adquiri a consciência de para onde eu quero ir. Mas eu não devo me desanimar porque está lento esse progresso, esse caminhar. Isso é próprio da evolução. O melhor eu já consegui, que é definir e me conscientizar do que eu tenho que fazer. Então, a consciência eu adicionaria à intuição. E a doutrina espírita nos possibilita isso. Ela nos possibilita recorrer mais à intuição, ter mais consciência que isso existe e é uma ferramenta que pode ajudar a nossa inteligência na nossa melhora interior. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. E assim, achei assim, até não esperava essa resposta sua, mas foi muito interessante. E como é que a gente faz para melhorar a intuição, Luiz? Como faz para melhorar a intuição? Olha, melhorar a intuição é uma coisa que nós só vamos obter resultado no futuro. É procurar fazer tudo da melhor, da forma mais certa que nós conhecemos. Porque aí nós vamos acumulando experiências que nos auxiliarão no futuro e ajudarão a colocar no automático essa coisa maravilhosa que se chama moral. Excelente. Alan, voltando à tela, meu amigo, algumas definições afirmam que o instinto não prevê, não premedita, visto não ser inteligente. Ele simplesmente acontece. Eu pergunto a você, Alan, já que o Luiz destacou aí que existe o instinto, a inteligência e também a intuição. Você acredita que o instinto, esse mecanismo da evolução, o instinto, desaparecerá um dia na evolução das espécies? Sim, acredito que sim. O instinto é a presença divina quando falta inteligência. Então, quando a gente ainda está nos rudimentos da inteligência, nós precisamos de algo que nos leve adiante, algo que nos permita sobreviver. Então, é desta maneira que o jacarezinho lá, o crocodilinho lá, melhor, a tartaruguinha, quando nasce, nasce na areia e ela, assim que ela eclode o ovo, ela vai correndo em direção ao mar, porque lá ela vai conseguir sobreviver. E o que que leva ela para o mar, né? O que que faz com que ela vá até ali? Aquilo é instinto, aquilo não é inteligência, aquilo é ausência de inteligência. Mas nesse momento faltou inteligência, a espiritualidade te presenteia como instinto. Ela te dá um instinto de sobrevivência. Por exemplo, o instinto mais desenvolvido nas mulheres é o da maternidade. A mulher pode ser qual mulher for, com qual capacidade cultural for, de que lugar for. Normalmente, lógico, tem as exceções, mas normalmente colocou uma criança na barriga dela ali, nasceu aquela criatura, ela é mãe. Para o homem não é um instinto desenvolvido. Então, ser pai não é um instinto desenvolvido. A mãe, quando for hábil, ela ensina o pai a ser pai nesse instinto aí. Porque o pai tem um instinto diferente, é de proteção, de trabalho, de cuidar, de outras formas, de prover, né? Mas não de cuidar daquela criança que nasceu. Mas, naturalmente, existem hoje, a evolução vai nos dando, através da inteligência, ela vai abrindo de nós a necessidade de fazer que só o instinto funcione. Então, eu passo a ter inteligência, e passando a ter inteligência, eu abro mão da necessidade do instinto. Não Muito sei se bom, deu Alan. para entender bem Não, isso aí. Claro que deu, sim, muito legal, sim. Eu queria levantar uma questãozinha, só para a gente aprofundar um pouco mais nisso. O Alan, o que que faz que só a mulher tem esse instinto, se os homens também viveram como mulheres e foram mães? Ah, isso eu não sei, Luiz. Então, aí eu pensei aqui nisso. Eu não sei. Fale. Talvez seja o um processo de gravidez. Pode ser. Eu acho que é um processo. Para a mulher é um processo mediúnico de 9 meses. Ela está numa Isso. interação de 9 meses com Tá aquela aí. criaturinha. É 9 meses dia e noite. Então, quando aquela criaturinha vem no mundo, ela que já cuidou daquela criatura na sua barriga por 9 meses, quando nasce, ela tem que continuar cuidando. Eu acho que é diretamente ligado a esse processo da gravidez. Assim, como a gente não tem esse processo, a gente não consegue desenvolver isso rapidamente, né? A gente, homem, eu digo. A gente lê nas obras espíritas, que o espírito ele tem uma predominância psíquica feminina ou ele tem uma predominância psíquica masculina? Talvez aquele que tem a predominância psíquica masculina tenha tido poucas experiências com sexo feminino. E isso nele ainda é uma coisa que caminha lentamente. E a mulher, possivelmente, deve ter tido mais reencarnações como mulher. Então, para a mulher, isso é mais natural. O que vocês pensam disso? Olha, Eu acho que Geraldo, pode falar. não, eu acho que é esse processo que eu falei, não é questão de natural, não, porque uma hora o Luiz lembrou bem, nós estamos num corpo feminino, outra hora num corpo masculino. O que que nos dá essa intuição quando encarnado num corpo feminino? É exatamente a ligação desse espírito com a gente por 9 meses. É um processo mediúnico de 9 meses sem desligar. É dois perispíritos em interação constante. Então dá uma proximidade muito grande desses dois espíritos, né? Viu? Mas para a gente não mudar o foco, a Mari Alva, ela pergunta assim, ó, uma dúvida: a intuição também não vem dos conselhos dos amigos espirituais e das lembranças do nosso inconsciente do planejamento para esta encarnação? Mari Alva, se a intuição vier dos nossos amigos espirituais, é porque está faltando inteligência na gente em decidir sozinho. E nós estamos meio fora do foco da nossa encarnação. Então, não é uma. Se for intuição, é porque nós estamos sem capacidade de decisão sozinho. Então, lembra que a percepção é diferente de intuição, tá? A gente tem que começar a colocar cada palavra dentro de uma caixa, né? Então, uma sintonia, um toque de um amigo espiritual não é intuição, né? Ela falou assim: ah, Inspiração. desculpe, confundi instinto com intuição. Tá bom. Então é isso aí, ela já mesmo já entendeu. Obrigado. Muito bom. Dando sequência, na próxima pergunta, eu falo ao Luiz. Kardec afirma no texto, no item 12, Luiz, assim: incontestavelmente, a inteligência é um atributo da alma. Ele deixou muito claro, a inteligência é um atributo da alma. Aí eu pergunto a você, Luiz, nessa frase, a palavra alma representa o tríplice aspecto da vida humana, ou seja, espírito, perispírito e corpo? Se isso for uma verdade, qual a importância que o cérebro tem nesse contexto em relação a inteligência? Ô, Geraldo, a definição de alma, os espíritos dão como alma é o espírito encarnado. Quer dizer, então, na realidade, é um estado, né? O espírito na matéria, ele se chama alma. Aliás, eu vou falar amanhã sobre isso, ou no Semente de Luz, alma e ou espírito, né? Então, vai ser um assunto bem interessante. Então, o que que acontece? A alma nada mais é do que o espírito aprisionado à matéria. Se a inteligência é um atributo do espírito, ela é da alma, porque a alma é o mesmo espírito encarnado. O cérebro material, é um cérebro, uma página em branco. É uma página em branco que vai desenvolver uma série de aprendizados nessa encarnação. Mas ela se alia à inteligência que vem com o corpo espiritual. Então, essa inteligência do corpo espiritual, ela abarca todas as experiências anteriores. Por isso que você encontra pessoas mais inteligentes, menos inteligentes. Isso não é nenhuma desvantagem para ninguém. É um estágio. É um estágio que cada um se encontra e não tem mágica. Cada um chegou nesse estágio através do seu próprio esforço. Então, esse espírito, na realidade, ele vai estar comandando esse corpo material que está à mercê dele. Eu, inclusive, estou lendo sobre esse assunto nesse livro aqui, ó. A Construção da Mente. A Construção da Mente. Ele explica exatamente toda essa, vamos chamar assim, de simbiose entre o corpo material e o corpo espiritual. Então, na realidade, nós temos matérias no nosso cérebro que fazem parte ou fazem essa ligação com o corpo espiritual. E elas funcionam em conjunto. Funcionam automaticamente uma influenciando a outra. Por isso que nós, né, teoricamente, se o corpo é uma página em branco, se não houvesse espírito, seríamos todos iguais. Agora, um espírito acoplado a esse corpo, ele coloca sob o comando do cérebro espiritual, ele coloca esse corpo humano, esse cérebro humano, se coadjunando com ele, coadunando com ele. Então, sob o comando do espírito, esse cérebro espiritual auxilia, inclusive, no desenvolvimento dessa própria inteligência. Eu acho que é o órgão que canaliza a inteligência do espírito, né? O cérebro. Sim, a comunicação se dá por ele. E quem é o autor desse livro, Luiz? Walter Oliveira Alves. Tá ok, então. Muito bom. Nessa sequência, Alain, eu me dirijo a você e, no segundo parágrafo do item 14, escreve Kardec. Atualmente, sabe-se que espíritos desencarnados que têm por missão velar sobre os encarnados de quem são protetores e guias, que eles os rodeiam com os seus eflúvios fluídicos, que o homem age de maneira inconsciente sob a ação de tais eflúvios. Eu pergunto a você, Alain, o que de fato são esses eflúvios fluídicos? Serão extensões da vontade, do querer desses missionários, procurando materializar e influir para impressionar a mente do encarnado? Ô, Geraldo, todos nós temos eflúvios fluídicos, né? O nome é bonitinho, né? Bonito. Eflúvios fluídicos, né? Quando da nossa mente irradia uma vontade, um desejo, uma ambição, vamos falar assim, da nossa mente irradia essa energia que a gente envolve as pessoas nela. Por exemplo, quando a gente decide, ah, eu vou fazer tal coisa. E você vai ganhando apoio de outros que vêm querendo ajudar você a fazer aquilo. Por exemplo, a gente pode falar do nosso programa Visão Espírita. Nós começamos ele de uma forma simples, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje nós estamos com um saldo na conta lá de uns R$ 9.500 em doações. Dinheiro esse ainda que é pouco, perante a nossa necessidade tecnológica para continuar este processo, porque daqui a pouco todo mundo aqui está vacinado e nós vamos voltar a fazer o programa dentro do estúdio. Quando a gente voltar fazendo estúdio, a gente não quer perder esta oportunidade que a gente conseguiu na pandemia, que é de estar com vocês em vídeo. Para isso, nós vamos ter que investir em equipamentos, né? Em vários equipamentos que a gente vem aí tentando cotar. Vamos ver se nos próximos programas, um deles aí eu consigo trazer mais ou menos uma ideia de valor, mas pelo que eu já estou imaginando, nós vamos precisar de bem mais do que isso aí. Então, Nossa Senhora, a gente está numa posição hoje muito agradecida a todos vocês, porque eu acho que é um dos melhores períodos que nós estamos vivenciando no nosso programa da parte financeira. A gente teve momentos de ter que fazer caixinha do bolso para pagar o programa. Hoje a gente está conseguindo ter sobra de dinheiro. Então não é reclamação, não. Mas é ao contrário, eu estou aqui enaltecendo o apoio de todos e chamando outros a apoiar também, né? Eu vou até postar em nossa tela aí. Existe uma conta que eu abri no banco aqui no Nubank, que está passando aí embaixo, que é uma conta só para estar no meu nome, porque a gente ainda precisa ter um nome comercial, né, do programa que a gente não tem. Então, está no meu nome a conta, está aí meu CPF, tudo. Quem quiser colaborar, fique à vontade. Porque são as pessoas que vêm junto no nosso projeto. Um projeto de divulgação do Espiritismo. Então, voltando à sua pergunta, né? Nós emanamos estes eflúvios fluídicos e as pessoas se envolvem no programa, então mais gente está fazendo o programa, não só a gente, né? Mesmo porque só nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Então, existe um monte de gente envolvida para que o programa aconteça e ele se retransmita, se repercute. Por exemplo, a Vera, nossa amiga lá de São Pedro, ela pega todo domingo a leitura do Fonte Viva, ela põe no PowerPoint, encaminha para um monte de gente. Quer dizer, o programa continua depois. Lá no Facebook nós temos o artigo também para você ler. O programa hoje é gravado no YouTube, você pode mandar o link para alguém escutar, depois você pode reouvir. Então é um programa que continua. Então a espiritualidade, quando chega até nós e nos auxilia, eles irradiam através do seu corpo perispiritual uma energia que nos envolve. O nosso corpo perispiritual capta essa energia. Então, esse eflúvio é uma comunicação perispiritual entre o espírito que está nos ajudando e você que está encarnado. Aí, a partir desse momento, você recebe essa energia, mas não é decisória. Ela é inspiratória. Você tem total livre-arbítrio em fazer ou não aquilo que está sendo Sugerido. sugerido pelo plano espiritual, porque senão a gente teria um determinismo, né? A gente seria um robozinho executor de ordens, não é isso. A Sim. gente recebe a sugestão, e quanto mais a gente consegue manter a nossa mente sintonizada no bem, em fazer as coisas boas, em correr nesse processo de coisas boas, mais a gente capta essa comunicação. Mas a gente troca essas informações e aumenta as possibilidades de escolha do nosso livre-arbítrio com mais essa influência do plano espiritual. É isso aí, Geraldo. O Emmanuel falava assim: quando você não puder fazer o bem, pensa no bem. Ele se dirigia isso ao Chico. E ele fala: Chico, não fale nada quando o que você falar não vai ajudar. Então, é uma maneira de estar sempre em sintonia com esses bons amigos, né? Dando sequência, Luiz, no final do item 14, Kardec escreve assim: o instinto seria a manifestação de uma inteligência protetora, que supriria uma inteligência mais jovem, que ainda seria incapaz de obter por si própria. Ele cria um laço entre o instinto e uma inteligência protetora. Aí eu pergunto a você, Luiz: você acredita que no instinto existam sinalizações de uma inteligência protetora, ou o instinto é uma ação mecânica, inconsciente e atávica da criatura humana? O instinto, Geraldo, é como eu falei naquela fala, ele foi criado. Ele não veio pronto, né? Não foi colocado um chip em cada um de nós. Esse aqui é um instinto. Não, foi elaborado, né? Na realidade, na elaboração do instinto, não deixa de ter havido uma inteligência. Né? Por quê? Porque o instinto é construído em cima de experimentações vividas de forma repetida. Então, você veja, por exemplo, um pardal. Se você pegar um pardal que caiu do ninho e cuidar dele, e depois ele se tornar adulto, e você soltar o pardal, quando ele fizer o ninho, ele vai fazer o ninho que a mãe dele fez. Mas como é que esse pardal está fazendo esse ninho se ele não viu a mãe dele fazer? Esse pardal nada mais está fazendo do que o instinto, movido pelo instinto, que é a repetição do que ele fez em outras encarnações dele. Então, o Kardec chama de inteligência protetiva. Por quê? Protetora. Porque é uma protetora. Por quê? Porque é uma inteligência que já se mostrou a sua comprovação em várias outras situações. Então, por isso que eles falam, siga o instinto e não a razão. Porque é infalível. Então, aí ele dá um nome ao instinto de inteligência protetora, que é uma inteligência que já está mais calcada nas experiências vividas. Não é uma inteligência nova. Você vê, acontece no mundo animal, e eu li isso já há muito tempo. Diz que os caras estavam observando um tigre que pegou um bezerro e estava carregando o bezerro na boca. Aí ele tinha que pular uma cerca. Aí o que ele fez? Ele fez um movimento com o bezerro de forma que ele usasse o peso do bezerro para pular a cerca. Então ele botou o bezerro em balanço e empurrou. E junto com o bezerro que ele empurrou na boca, ele foi junto. Então o peso do bezerro auxiliou para superar a cerca. Aquilo é uma inteligência. É uma inteligência que se tornou instinto. Agora, a primeira vez que ele fez, deve ter dado um trabalho desgraçado. É isso aí. Então, nós elaboramos a nossa perfeição através disso, né? Através desse elemento que é pensado, que é elaborado, e depois de muita repetição, se torna instintivo. Deus queira que a gente chegue naquele ponto que o amor seja instintivo em todos nós. Não um amor que foi dado, mas um amor que foi conquistado. Essa é a grande diferença. Esse é o grande desenvolvimento. E é interessante, Luiz, que assim, né, a gente, ao observar os cientistas, ao observar esses mecanismos, o instinto, a inteligência, por enquanto, na maioria dos cientistas, eles observam e raciocinam. Seria interessante que mais adiante a ciência, além de observar e de raciocinar, utilizassem a percepção para entender mais esses mecanismos. Porque só o olhar humano, só a inteligência, ainda não compõe tudo o que é necessário para entendermos esses mecanismos da vida. O que você acha disso, Luiz? Eu acho, Geraldo, que eles já usam, mas de forma inconsciente. No mundo artístico, eles chamam de eureka. Sem saber, eles se utilizam da experiência que eles tiveram, mas sem a consciência. É aquele insight, né, que a pessoa tem. É isso, é aquele insight, que é aquilo que eles chamam de insight, que é um mistério, na realidade, nada mais é do que o arquivo espiritual daquele ser humano. Você vê em todos os grandes descobridores. Aconteceu isso, né? E é interessante, Alan, o Luiz, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz, que o André Luiz faz uma colocação que até hoje eu procuro lembrar todo dia. Ele fala assim: ah, se todos os médicos orassem. Então, parece que essa oração é uma facilita você ter essa percepção maior, né? De ver além do corpo. Então, realmente, se os cientistas orassem... A oração, Geraldo, nos coloca em sintonia com a inspiração e com a intuição. Porque você se recolhe, entendeu? Você se recolhe, você volta para o seu mundo interior e você se abre para o mundo exterior. E, realmente, isso aí devia de estar no manual do médico. Orar. Luiz, como o Alan não está aí, eu vou perguntar para você, então, a pergunta dele. Escreve Kardec no item 15, se observarmos os efeitos do instinto, nota-se a princípio uma unidade de vista do conjunto, uma segurança de resultados que não existem mais, desde que o instinto seja substituído pela inteligência livre. Eu pergunto a você, existe um espírito de sequência entre o instinto e a inteligência? Quais as relações existentes entre o impulso instintivo e a inteligência? O Geraldo, é aquilo que nós comentamos. O instinto foi construído. Né? Por ser construído, ele elabora de uma forma matemática, de uma forma natural. Ele vem à tona. A inteligência ela vai elaborar. Eu vou citar de novo o exemplo da bicicleta. Você monta numa bicicleta e você anda de uma forma natural. Você não presta atenção no pedalar, né? Agora imagina, Geraldo, se você chegar a inventar. Você vai dizer assim, eu vou largar as mãos. Se você nunca fez isso, você pode dar com a cara no chão. Você tem um assédico porque é novo. Aquilo não existe um respaldo atrás para te dar essa possibilidade. Aí, mas assim, Luiz... Aí você vê, por exemplo, no circo, né? Esses caras pegam a bicicleta e plantam bananeira na bicicleta. Pelo amor de Deus. Aquele espírito ali, na outra encarnação, ele vai fazer com muito mais facilidade. Agora, se você tiver na primeira vez que você vai fazer, você vai dar com a cara no chão. Sim. Porque você não construiu degraus. Então, eu diria o seguinte, que o instinto são os degraus para baixo. E a inteligência são os degraus para cima. Mas você ainda está elaborando. Eu pergunto assim, Luiz. Eu quero dizer assim, se tudo é uma coisa só ou são duas coisas? Existe um instinto que evolui para a inteligência ou instinto é instinto, inteligência é inteligência? Por isso que eu falei, é um espírito de sequência ou não? Não, a inteligência sempre é um passo a maior, é aquilo que você ainda não sabe fazer. Você tem um problema e você vai elaborar para resolver. Mas a inteligência vem do instinto? Ela vem do instinto, ela é sequente ao instinto. Eu diria que a inteligência é a construção do instinto. Você tem consciência do teu sangue que circula? Não. Não, você não tem a mínima consciência. Você pisca sem consciência. Você abre a boca sem consciência. É mecânico. Você, e aí uma série de coisas que você desenvolveu lá atrás. Você usou da inteligência para formar do instinto. Pode continuar aí com o Alan. Uma Muito outra bem. Pergunta. É, então, Alan, oi. Na sua ausência aí, a pergunta que eu faria a você, eu perguntei ao Luiz. Tá. Essa... sobre o espírito de sequência. É assim, ó, existe um espírito de sequência entre o instinto e a inteligência? O que eu quis dizer é o seguinte, do instinto nasce a inteligência, um é sequência do outro, ou instinto é instinto, inteligência é inteligência? Instinto é instinto, inteligência é inteligência. O instinto, ele existe enquanto não se tem inteligência para se desenvolver a própria decisão. Né? Há uma, um instinto é uma ação super, externa a você. Não é você que tem esse instinto sozinho, é alguém te ajudando a agir. A inteligência é uma ação sua. Então é você desenvolvendo a ação de agir. Então aí você toma a inteligência no lugar do instinto, entendeu? Mas não tem uma... uma sequência de um para outro, não é um se evoluindo para virar inteligência. Interessante. 10 horas e 55, vou fazer as últimas duas perguntas. É interessante que o ouvinte perceba que são opiniões diferentes, né? E somos nós elaborando e que o ouvinte tire aquilo que ele apreender. Muito pode continuar. Colocado, Luiz. O programa é ao vivo, né? Não existe isso aí, combinação. E a cor. Né? E a cor. Dando sequência, Luiz. No item 18, lê-se: o instinto é um guia seguro, sempre bom. Num certo tempo, pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece pela predominância da inteligência. Uma frase muito boa, né? E a pergunta que eu faço a você, Luiz. A partir do momento que o ser, ele constantemente age por instinto, como que esse instinto fica na memória dele, né? Passa a existir com ele. E eu pergunto a você, esse instinto, ele vai persistir após a morte? Existe instinto no mundo espiritual? O Geraldo, o instinto existe em cada ser. Cada ser constrói o seu instinto a partir da automação daquela atividade. Então, tudo aquilo que nós hoje acontece automático no nosso corpo físico é o instinto. Aquilo ali é pura ação automática construída pelo instinto. A inteligência, ela ajuda a aprimorar, elaborar esse instinto e fazer com que esse instinto continue a crescer. É aquilo que eu te falei. A inteligência você faz no sentido racional. E vai elaborando, vai resolvendo, vai ampliando. Agora, a partir do momento que você joga para o automático, caiu no instinto. Então no mundo espiritual tem instinto? Claro, o instinto está no espírito. Cada espírito construiu o seu instinto. Por isso que você tem diferenças de volume nesse instinto. Cada um construiu de acordo com as suas experiências. Então, você não pode generalizar o instinto. Entendeu? Quer dizer, aquele instinto é da vivência daquele espírito que jogou no mundo... É aquilo que eu te falei do malabarista da bicicleta. Para aquele cara andar de bicicleta, já vai para o instintivo no próximo encarnação. Pedalar. Agora, tem gente que não tem medo de bicicleta. Aí, cada vez que for aprender, vai de novo. Você não vê aquele caso dos gênios? Os gênios demonstram isso. Aquilo lá é aprendizado anterior. Então, nessa encarnação, ele só lembrou do estágio onde ele parou. E tem gente que parou no estágio 1 e tem gente que parou no estágio 15. A minha experiência com música, sobre o elaborar a música, é nula. Entende? Se eu pegar um violão, aquilo ali para mim é uma novidade. Eu vou ter que fazer. Agora, tem gente não que pegou o violão pela primeira vez já. Entendeu? Muito bom, Luiz. E a última pergunta para o Alan. Item 19, Alan, está escrito assim: o instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não são domadas senão pelo esforço da vontade. Alan, ele fala a palavra vontade, né? Quer dizer, o instinto só é domado pela força da vontade. O que é a vontade na visão espírita? Esse desejo de mudar, de crescer, é filho da evolução? Eu acho que talvez seja a força guia que nos impulsiona no processo constante de crescimento espiritual. Então, é algo que nos impele, né, para uma mudança de atitude, de comportamento, né? Tem um livro muito bonito, muito legal, do Ernesto Bozano, que chama Pensamento e Vontade. Eu indicaria para todo mundo a leitura desse livro, aonde vai deixar bem mais claro a resposta que eu estou aí com pouquíssimos minutos, já está estourando nosso tempo, para responder. Quem é o autor, Alan? Ernesto Bozano, Ernesto Pensamento e Bozano. Vontade. É um livro que deixa muito claro esse assunto. Agora, o que acontece? A vontade, ela é muito complexa, porque ela pode ser deturpada por um pensamento irracional, né? Então, eu tô com fome, volto a ser um bicho e quero comer o que tiver na minha frente, não importa. Eu furo a fila no restaurante porque eu tô com mais fome do que os que estão na minha frente. Eu não importa que estavam lá primeiro. Então, assim, é uma vontade movida por uma irracionalidade. Também pode acontecer isso. Então, a vontade, nós temos que tomar cuidado porque ela precisa de moral elevada, ética elevada, para ser colocada no esforço de crescimento do espírito. Então, não necessariamente a vontade é a evolução. A vontade, às vezes, pode ser até involução. Ela pode te levar para comportamentos animalescos. A gente tem que sempre estar refletindo junto, pensamento e vontade. Porque o pensamento evoluído, a moral desenvolvida, a ética raciocinada, nos impulsiona num processo evolutivo de construção de um espírito nobre. Enquanto que o pensamento involuído, o pensamento atrasado, o pensamento animalesco nos impulsiona a um processo de vontade para fazer o mal ainda, né? Então, é preciso ter ética além da vontade. O Hitler tinha uma vontade imensa. Não tinha ética. Interessante, meus amigos. São 11 horas e 2 minutos. O tempo passa, como dizia Fiore Gigliotti, né? Então, eu peço ao Luiz que dê as suas últimas palavras, Luiz. Amanhã estarei fazendo uma live para os Sementes de Luz, às 8 horas da noite, lá no site do Semente de Luz. Um grande abraço a todos, que Jesus nos ampare a todos, e mais uma vez, muito obrigado por poder participar desse diálogo com vocês. Um abraço a todos, um bom domingo. As últimas palavras, Alain. Um ótimo domingo a todos. Desculpa os problemas técnicos, mas que fazer, né? Temos que entender o porquê desse telefone aquecendo demais. É novo, né, Alan? Não passou pelo instinto ainda. Ele não Não, construiu o instinto dele. ele está instintivo. Aqueceu, ele desliga. Falta inteligência para ele. Pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado pelo carinho, pela participação. O programa ao vivo é assim mesmo, um sai, o outro sai, né? Mas nós agradecemos. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.